Hoje lembrei Lamartine com seu eterno tralala. Noites morenas do Rio estão no assobio, estão no tralalalalalala. Hoje lembrei Lamartine com seu eterno tralala. Primeiro foi a mulata, depois a morena, de olhar sem igual, a moreninha rainha, lá lá do seu carnaval. Tralalala de saudade, de ranchos pisando o chão da cidade, do rio que cantava no falsete do lalá, o seu eterno tralalá. Hoje lembrei Lamartine com seu eterno tralalá. Noites morenas do rio estão no assobio, estão no tra-la-la-la-la-la-la-la. Primeiro foi a mulata, depois a morena, de olhar sem igual, do seu carnaval. Tralalala de saudade, de ranchos pisando o chão da cidade, do rio que cantava no falsete do lalá, o seu eterno tralalá. Tá faltando lalá, tá faltando lalá, tá faltando lalá. Thank you. um jardim, um coreto, a música e a saudade. É o que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio em São Paulo, Ribeirão Preto e aqui em São Carlos. É a nostalgia se espalhando pela cidade em forma de música. O nosso e-mail, gentil ouvinte, para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música, homenagem póstuma. Nós perdemos o nosso mundo musical, o nosso mundo artístico. Este mundo perdeu ele, o grande músico, o simpático sanfoneiro, o talentoso Mário Zan. Quanta coisa bonita e regional e brejeira que Mário Zan compunha. Mário Zan marcou a época com a sua sanfona. Mário Zan, querido pelos artistas. Mário Zan, talentoso. Mário Zan recebe esta homenagem em um jardim, um coreto, a música e a saudade de forma diferenciada. Não é o Mário Zan que vai tocar, e sim a filha do Mário Zan que vai homenagear o pai. Do Mário Zan, a filha do Mário Zan, a Maria Ângela Zan, com grande coral, composição do Mário Zan, em homenagem à nossa Pauliceia tão querida, São Paulo, 450 anos. 50 anos após ele ter composto Quarto Centenário. Ele fez também esta homenagem quando São Paulo comemorou os seus 450 anos de existência. Mário Zan também era. Ela, Maria Ângela Zan, com grande coral, composição, como já falamos, do Mário Zan, tal a mais famosa, que vendeu na época 2 milhões de discos em 78 rotações por minuto. Aqui, Maria Ângela Zan, filha do Mário Zan, com grande coral, arranjo do Mário Zan, composição Mário Zan, a nossa saudade, hein? Quarto Centenário. Sou de crianças mil. És tu, terra adorada, progresso e glória do meu Brasil. Ó terra bandeirante, de quem se orgulha a nossa nação. Desse Brasil gigante, tu és a alma e o coração. Salve o grito do Ipiranga, que a história consagrou. Corrente, ó, meu São Paulo, que o Brasil se libertou. O teu quarto centenário, festejamos com amor. Teu trabalho fecundo mostra ao mundo inteiro o seu valor. Ó, linda terra de Anchieta, do bandeirante destemido, um mundo de arte e de beleza em ti tem sido construído. Tens tuas noites adornadas pela garoa. Chegar ao céu. Salve o grito do Ipiranga, que a história consagrou. Foi em ti, ó, meu São Paulo, que o Brasil se libertou. O teu quarto centenário, festejamos com amor. Teu trabalho fecundo mostra ao mundo inteiro o seu valor. Você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, vão estar conosco Chico Alves, Ribamar e Pepla de Barros.